Não adianta, né, velho? Isso aqui é o troço, né, meu? Cara, que lance esse aqui, hein, cara? Esse é o troço, velho. Isso aqui é o troço. Essa aqui é a vibe, velho. Não tem vibe melhor que essa aqui quando se reúne essa galera, meu. Não tem. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. 1:02, estamos chegando com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Coca-Cola que banca o Gauchão 2011. Verão Colombo, muito mais para você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E os amigões do Pretinho Básico, como vai? É muita alegria. Beleza, fala, Porazinho. Oi, mano velho. Tudo tamo aí, certo, galera. Tamo aí, Porazinho. Fala, Marcos Piangers. É eu, galera. E aí, Cajezinho, e aí, tudo certo? Beleza, boa tarde. Beleza, a estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta é... Neto Fagundes. Fala, meu compadre! Beleza, cara, eu vou ser obrigado a concordar novamente com o KG. É, toda e qualquer estrela móvel. Já aconteceu? Esta semana já. Toda e qualquer estrela móvel tem seu canto aqui anunciado pelos tambores. Ah, esse é o tamborzão. Não é Rodaica, hoje é o Neto Fagundes, mas igual cabe. Igual cabe, ó. A voz é de Neto Fagundes. Mais ou menos, eu acho. É, acho mais totalmente. Então está estabelecido os tambores. O Neto trabalha com isso, com bateria. Percussão. Tambores e atabaques. Estou trabalhando com percussão, né, Marcos? Tá tirando mais na Imperadores que na rádio já, né? Tô tirando mais lá. Aliás, pô, mandar um beijo pra tia Ana da Imperadores, que está de aniversário. Grande tia Ana, toda a bateria do Mestre Brinco. O Mestre Brinco também esteve de aniversário essa semana. Neto Fagundes, que é Imperador. Isso aí, parabéns. Estamos aqui, ó. Adriano também é imperador. Vai também. Vai samba também. Da imperador. O Hiroito também. Pega uma sul-americana esse ano. Vai pegar o caneco esse ano. Aliás, no Pretinho Básico de hoje, no Bola nas Costas, contato com os dois Ronaldos. O Nazário, que ontem, aquele vexame, limando o Corinthians da Libertadores. Ah, eu vi a entrevista do Nazário depois do jogo. Ele tá mais bochado do que eu quando tinha 200 quilos. É verdade, cara. Por exemplo. Tá uma loucura. Não faz assim com o Ronaldinho. E também teremos um bate-papo com o Ronaldinho Gaúcho, que estreou ontem contra o Flamengo. Flamengo. Contra o Nova Iguaçu. Não, já liga pro Mano jogo. Menezes, já, pô. Já liga pro Mano Menezes. Ah, eu acho que tem que botar o Mano no pacote aí pra saber. Eu acho. Bom, vamos ver. Vamos lá com os destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Prazer, hein? Muito obrigado, o prazer é todo meu, Porazinho. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos até as 2 da tarde aqui no Pretinho. Hoje é quinta-feira. 3 de fevereiro de 2011. Cara, o ano tá passando muito rápido. A Brigada Militar de Erechim prendeu um homem que pedia R$8.000 para devolver um carro roubado. Bem feito! Agentes rastrearam a ligação feita de um orelhão e prenderam o suspeito. A vítima de Chapecó começou a receber ligações de Erechim, de um estelionatário, que pedia R$8.000 para devolver o carro furtado. A polícia foi acionada, prendeu o suspeito e com ele foram encontrados os documentos do veículo, o número do celular do proprietário, que é a vítima, e a chave do estacionamento onde o automóvel teria sido deixado em Chapecó. Mas ele deve ter dito que não era dele. Não. Aí, ó, os caras estão rastreando o orelhão muito bem. Porque o criminoso se esconde atrás do telefone público. É fácil se esconder então, ali. Então agora a polícia consegue rastrear o orelhão. Cara, sensacional. A verdade sensacional. É a seguinte, nós que conhecemos, o Maurício Amaral, inclusive, conhece bem... Marginais? Eu conheço e me relaciono muito bem com delegados, chefes de polícia. É verdade, eu também, e tudo mais. Na verdade, todo e qualquer telefone, a hora que a polícia quiser... É, pode rastrear. E não apenas a polícia, a mulher do... Não, é verdade, a mulher não. A mulher pode sim, Fetter. Não, a mulher não pode. Isso acontece muito, né, Marcelino? É verdade. Cala a boca, Marcelino! Confrontos se intensificam ao longo da madrugada na capital do Egito. Pelo menos outras duas pessoas morreram. Se confirmado o dado, o número de vítimas fatais subirá para 5. Tá uma fumaceira no Egito, né? Tá uma fumaceira, cara. País pra Egito. Estão queimando as múmias lá. Na noite de quarta-feira, o dia mais violento desde o início dos protestos, o Ministério da Saúde egípcio divulgou um boletim com 3 mortes e mais de 600 feridos. Cara, a pirâmide social do Egito é um negócio que não... Tá, mas é pouco morto, é muito triste, né, cara? Pouco é muito triste tu ver um... Agora sim, ó. Esse Maurício. Tu vê uma... Vocês viram que o correspondente da RBS apanhou lá, cara? É o... Sova de laço lá. Não sei como é que eles escolhem um cara pra ir pro Egito. Não sei, no nosso caso... Comportamento, né? Mau comportamento. É, deve ser, cara. O mala da redação... O Potter tá escalado pra próxima rebelião. Sabe o cara da redação que chega e fala assim, ah, isso aí é pra ver ou pra comer? Esse vai pro Egito. Vai pro Egito. E aí, Maurício? Já veio comido? Ah, vai pro Egito. Esse vai pro Egito. Esse aí, eu ele levou uma camaçada de pau lá. Eu acredito aí... que e por afinidades, né? Claro. E competência. E, obviamente, competência. É, ele já cobriu... No caso, esse cara é uma múmia, né? Então foi pro Egito. Cobriu o Afeganistão. Cobriu o Afeganistão também. Essa é a segunda cobertura internacional, assim, de conflito que ele tá fazendo. E teve um problema de violência lá também. Apanhou lá dos caras, saiu correndo, mostrou o passaporte. Disse, sou brasileiro. Aí sou aí, brasileiro. Eles mandaram lá pra tinha um personagem do Jô Soares antigamente, que era um castelhano, que o cara chamava ele, né? E aí ele dizia assim, quanto eu vou ganhar para ir lá na guerra Iraque? Aí o cara disse assim, 500 cruzeiros. Sim, 500 cruzeiros, entro no meio, mando um lá, sai pra cá e tu sai pra lá, e eu entro no meio e penso com uma bandeirinha e não vai... Muito amigo! Muito amigo! Não, mas tô fazendo isso porque eu sou teu amigo. Nova York estende proibição de fumar a parques e praias. Ah, até no parque não dá, na praia agora não. Não dá mais, Paulo. Nem na praia. A multa pelo descumprimento. Pracinha, pô, pode. Na pracinha aqui, já me diz uma coisa. A pracinha aqui do Monstro da Tereza dá pra fumar ainda, né, Magna? É Nova York, Paulo. É Nova York, pô, ainda bem que não chegou aqui, mano. A multa pelo descumprimento da lei em Nova York será de $50. A proibição vale ainda para outras áreas de pedestres, como, por exemplo, a Times Square. Que coisa de louco, hein? Em Nova York é proibido fumar em bares e restaurantes desde 2002. Já faz um tempo lá que eu não vou pra Nova York. É por isso que dizem que Nova York não para, né? Nova York não para, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra um grande amigo meu. Quem? Estive com ele esse fim de semana, o Fininho. Continua com o Fininho? O Fininho, Fernando Meligeni. Meu grande amigo. Um grande abraço pra ele, também pro Beck, cantor, o Beck aqui. O Beck. Sou muito amigo dele, estamos fazendo uma parceria aí, novo disco da tribo. Vai tocar. Pessoal do Skank. Pessoal do Skank, não vem planeta, mas ano que vem estamos aí junto, Skank e tribo no planeta. Ou não. Ou não. Homem é detido depois de bater em 3 carros e fugir em Blumenau. Bah. O motorista de 24 anos bateu com uma Pajero que conduzia em 3 veículos que estavam estacionados próximos ao Observatório Bar. Achei que é confusa essa notícia aqui, mas enfim, um motorista de 24 anos bateu com a Pajero que conduzia em 3 veículos que estavam estacionados próximos ao Observatório Bar. Exatamente. Ao bater, o motorista fugiu do local e em seguida foi abordado e preso na rua Paraíba. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu não preciso fazer. Eu vi uma cena dessas em Porto Alegre, na Padre Chagas ali. O cara vinha, acho que era Luciana de Abreu que vem ali. E aí vinha com um caminhonetão e lavrou 3 estacionadas. Eu comendo sorvetinho. Bem tranquilo. Olhando a merda seca, né? Coisa de filme. Cara, é ruim. Porque tu tá com teu carro parado ali, né? Estacionou teu carro. Já tá na rua, já tá morrendo em 10 pro flanelinho. Vem o Jaguané e erra a milhão. No YouTube tem a compilação dos motoristas bêbados, né? Que é um barato, né? O cara bêbado, ele tá na... muito legal. É um demais. Não, compilação só de motorista sendo pego pela imprensa. Ele cai no bafômetro, a imprensa tá em cima dele. Isso aqui, eu assumo! Eu pago os problemas do Brasil. Agora o que vocês estão fazendo aqui é show. Jornalismo, filmar, não precisa me filmar. Você nunca errou. E quer dançar com o cara, com o repórter. Eu acho barato. Uma vez eu vi no jornal da RBS em Floripa, um cara que desceu num opalão na SC-401 ali, mas uma blitz violenta na SC-401, o cara desceu num opalão troncho, mas troncho de bêbado. Eles diziam, eu, seu Guamã, mas eu não estava dirigindo. Bah, ah, tava só ele no carro. Ele estava dirigindo. Cara, por isso é que tem, por isso é que você tem que fazer seguro pro seu verdade. Carro. Porque tem um maluco desse que dirige bêbado e acaba com o seu patrimônio. Então você tem que ligar lá pro seu corretor e pedir uma cotação na HDI Seguros, uma das seguradoras que mais crescem no Brasil. 1.200.000 veículos segurados. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. A HDI não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e acaba não usando. Ou seja, você paga menos no final das contas, em geral, aliás, muito menos. Então ligue lá pro seu corretor, ligue pro seu Rafael Leite e peça uma cotação do HDI Alto para ele. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Escolheu o Pretinho Básico aqui para liberar este baita produto para a nossa audiência, que também passa do número, passa da casa do milhão de ouvintes. É verdade. 1 e 9, vamos, Marcelo! É verdade, amigo! Americano ostenta unhas com mais de 50 centímetros de comprimento. Americano? É uma americana. Ah, uma americana. Imagina fazer amor com essa mulher, ela posso te arranhar? Tá louco. É a Zeza do caixão. Não, mas você já tá rotando aqui. É verdade, que a gente tá rotando morcilha. É a segunda vez. Denúncia no programa. No meu estúdio não, amigo. Aqui não. No meu estúdio não, pelo amor de Deus, Cachê. Senta ali no outro microfone. Cara, não vem o Potter. É verdade. E sobra pra ti. É, sobra pra mim. É o pessoal tá na ponta da mesa, é isso? Então quem foi que arrotou? Foi você, Neto Fagundes. Marcelo. Não vou negar. Foi você? Não, não fui eu nada, cara. É o seguinte, mas vocês, né, lembram das unhas do Zé do Caixão? Uhum. Sim. Sim. Deu problema. Era muito maior que... Atrofiou, que... Cortou, né? Cortou, é, né? Ele teve que cortar. Tava atrofiando o dedo, que tá? Ele pesava. Fazia ele volta, cortou, né, no Gugu. É verdade! Cortou no Gugu. É verdade, Marcelo! Cala a boca, Marcelinho! Olha, queria mandar um abraço pra produção, toda a produção do Galpão Crioulo lá. Baita programa do Neto Fagundes. Trataram muito bem. Só amenidades... Pessoal assim do campo mesmo que produz lá. É isso aí. Pessoal da Lida Campeira. Da Lida Campeira, exatamente. É verdade. O pessoal conhece a fundo. Toda a produção, né? Um homem foi preso depois de entrar numa loja com o pênis fora da calça. Olha! Só por isso? Quem é aquilo que esqueceu o pênis pra fora da calça, Marcelo? E acabou sendo confundido? Tarde, é verdade. Mas é esquecimento, amigo. Eu machuquei o meu menisco uma vez, filho. Acontece, mano. Deixei pra fora. Você olha, acha que é um chaveirinho. É verdade, olha lá o chaveirinho. Tá tudo certo, é chaveiro. Aí quando vê, é acusado de... Atentado violento ao pudor, preso. Conhece um cara chamado Antônio na prisão, tem um caso amoroso. É verdade. Consegue fugir por um buraco na prisão. É verdade. E acaba depois se mudando para o Texas. Aconteceu com você, né, Marcelo? Cala a boca, Marcelinho. Marmota prevê chegada da primavera mais cedo esse ano nos Estados Unidos. É verdade. O que você acha dessas notícias de animalzinho, Marcelinho? Eu acho uma... Cala a boca, Marcelinho. Ontem foi o dia da marmota nos Estados Marmotas Unidos. Day. Exatamente, tem até aquele filme do Bill Murray. Yes. Feitiço do Tempo. Feitiço do maravilhoso filme. Filme bom, né? Boa, é demais. Verdade. E aquela musiquinha do Sonny and Cher, I Got You, Baby. You, tá, tá. É, o filme é muito bom, mas... Ele acorda todo dia com a música. Mas Hollywood se utiliza de filmes pra disseminar a cultura homossexual, né? É verdade. Isso acontece muito em muitos filmes. Quem vai muito ao cinema acaba... Nascido em 4 de julho é um exemplo. É um exemplo, homossexualismo. É verdade. Tem muito gay, diretor, ator. É verdade. Posso citar nomes, senão vou me... Grande abraço, não entre em detalhes. É verdade, na televisão, no 12, tá? Tem 13, no 14. É verdade, na vários imprensa. Canais. Acredita-se que uma marmota tá ajudando a prever o clima. É verdade. E as estações lá nos Estados Unidos. E aí, Marcelo, vai ter sol ou vai ter chuva? Ela disse o seguinte, que a primavera vai chegar mais cedo, gente. É verdade. Segundo a tradição, se o animal que está hibernando fizer sombra ao sair da toca, o inverno ainda vai durar 6 semanas. A marmota utilizada no evento não é sempre a mesma. É verdade, tá depois o pessoal pega e assa a marmota, né, Marcelo? O pessoal vai lá... Cala a boca, Marcelino! Pô, Marcelino, hoje é só marmota. Na trave, Marcelino. Churrasquinho de marmota. Só na trave hoje, Marcelino. Mas beleza. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelo. De nada, meu querido. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Vai daí, Cagê. Mandar um abraço pro Everton... Cunha. Não é o Everton Cunha, é o Everton Bandeira da Ruder. É o Bandeira? Da empresa de segurança da Ruder, que é o ouvinte do Pretinho Básico aqui. Mandou um abraço pra todos vocês. Pô, obrigado, Everton. Ao chegar ao Shopping Center, o cara tem uma tremenda dor de barriga, mas aquelas dores de barriga violenta que não tem como segurar. Tá, cara? Tu comeu um... Ah, eu sei como é que é. Um bolinho de zurrilho, sabe? Não que tem como segurar. Guisadinho de múmia no almoço. Não consegue encontrar o banheiro em frente às lojas... Ele não se aguenta. Ah, para. E vai. Se alivia ali. Na frente de todos. Que loucura. Desastre, o mau cheiro terrível, cara. Aí chega o segurança e diz: olha, o senhor vai ter que me acompanhar, vou ter que dar parte ao chefe de segurança. Olha, pra mim tu pode dar é toda. Vai daí, meu compadre. O sujeito chega no consultório do psiquiatra desabafando: doutor, preciso da sua ajuda. Acho que tô ficando louco. Faz 3 noites que eu não consigo dormir de tanta preocupação. E qual é o motivo da sua preocupação? Dinheiro, doutor! Ah, mas é muito fácil. É só o senhor parar de pensar no assunto. Outro dia até teve aqui um camarada que também não conseguia dormir por causa das dívidas que tinha contraído com o tio e tal. Falei pra ele que o tio é que deveria ficar preocupado, já que tinha dinheiro pra receber. Daí em diante ele passou a dormir bem tranquilo, bem tranquilo. Cuidado, doutor! É o meu sobrinho! Boa, hein? Boa. Pô, super boa. Mal entendido uma boa, né? Não, pô, mas é boa. Tu não entendeu, Pianges. É boa essas de médico, assim, eu gosto. É uma anedota que remete, remete à prática da psiquiatria. A anedota, né? Sempre remete. Muito boa, né? É isso. Bom, muito é bom. Tá aí, porazinho, ó. Bom, meu nome é Leandro Madruga. Madruga! Madruga, magnata. Ele mora em Ibirama, Santa Catarina, capital do turismo de aventura. Trabalha numa pizzaria há quase 4 anos e para um melhor entendimento entre cliente e garçom, ele fez aqui uma lista de dicas básicas e, segundo ele próprio, bem-humoradas de comportamento em uma pizzaria, lanchonete ou algo do gênero. Em Ibirama. Que Ibirama, Tupi-Guarani, significa terra da fartura. Ah, Deus ajuda quem lê de Madruga. Ah, farta é tudo, lá. Farta a luz, tu farta a água. Sabe, é bom lá, né? Aí ele diz aqui, né, que essas dicas facilitam e muito a eficiência nos serviços prestados por nós, garçons. Garçom! Então vai lá. Primeiro, se você viu que há várias plaquinhas indicando que é proibido fumar, não pergunte ao garçom se realmente não pode fumar. Você já sabe a resposta. Acho que o garçom tá meio estressado aí. Segundo, né? Se você, quando chega no restaurante, fica esperando vagar uma mesa porque está lotado, é besteira também perguntar se tem muitos pedidos na frente do seu. Você também sabe a resposta pra isso. Acho que esse cara tá meio mal-humorado, tá meio irritado, né, meu? Evite mandar bilhetinhos com cantadas nas mesas das meninas. Geralmente, elas acreditam que é o garçom que tá cantando elas. Quinto ou quarto? Cara, evite ser garçom. É. Para de fazer aquela velha brincadeira de virar o paliteiro na mesa. Dificilmente algum garçom ainda cai nela. Quando... Ah, é que tu abre a tampinha do paliteiro e deixa ele viradinho. O garçom vai lá pegar pra botar... E aí cai eu todo fazia isso com ketchup quando eu comia muito ketchup, com muita frequência. Eu tirava a tampinha do ketchup e deixava ela solta. Aí o próximo assim. Aí o próximo ia lá e... Que legal, uma boa, hein? Também é com sal. Pede uma batatinha frita. Fica a dica aí, né? Abre o sal. E aí o cara vai jogar o salzinho. Só espero pôr a salzinha. Aí chega o hipertenso lá pra botar um salzinho. Quando o garçom lhe atende mal, critique. Mas quando ele lhe atendeu bem, elogie. Às vezes isso é muito mais gratificante do que qualquer gorjeta em dinheiro. Elogiar não tem graça, cara. O lixeiro do banheiro é para ser usado, senão não estaria lá. A lixeira, no caso. Bem mal-humorado. Tá muito irritado esse cara. Quando o garçom perguntar mais alguma coisa antes de finalizar o pedido, nunca responda. Pode ser também um quilo de notas de 100. Somente na primeira vez é engraçado. Cara, eu recebi uma nota nova de R$50. É mesmo? Aquelas novas. Aham. Aí eu fui passar no comércio e a moça falou: não, a gente não aceita essa moeda, senhor. Mas é a real. O pessoal tá mal como informado. É que é a nova? É diferente, é maior. É maior? É maior. É, mas tem a onça ainda, Magnata? Tem, acho que tem a onça. Eu tenho duas onças aqui pra gente. Será que é? Será que não tinha? Não, não, veio no caixa do banco. Faz uma semana que o Maurício está tentando passar essa nota aí. Olha, tentando terminar o e-mail aqui do Leandro Madruga. Tá muito legal. Quando... É, pois é, também tô achando. Quando fazer pedidos para entrega, certifique-se de que você está no mesmo endereço no qual está passando para o atendente. Às vezes você está na casa da amante e sua mulher recebe em casa uma pizza e uma garrafa de espumante. Ainda por cima, tem que pagar por eles. Vai, e por último, história, nunca diga ao garçom, me traz a saideira, a quem você quer enganar. Manda aí um jornalismo. Jornalismo. Para as meninas que trabalham na cozinha da pizzaria, um pode ficar tranquilo. Para todos os garçons que estão ouvindo o PB. E uá, velha! Para os meus pais que estão em Blumenau. Blumenau. O Leandro Madruga diz que o Pause vai adorar o nome da pizzaria. Maresia Pizzaria. Maresia Restaurante e Pizza. Sente a maresia, né, Magnata? Meu, tem um e-mail aqui da nossa ouvinte, Evelyn. Pois a Evelyn tem uma queixa aqui que nos leva à condição crítica, nos remete à condição crítica em que se encontra grande parte do litoral norte do Rio Grande do Sul. Cara, é o descaso das prefeituras. Como? Desde que Deus criou, tá Deus criou ali um péssimo litoral para o Rio Grande do Sul. É. Ok, concordo. E os prefeitos das praias trataram de piorar. Isso prova que eles são religiosos. É verdade. Mantém o trabalho de Deus. Segue os ensinamentos de Deus. Né? Bom, então a Evelyn diz aqui, na semana passada fui com minha mãe passar duas semanas na praia de Quintão. Ah, o Quintão é legal. Pois bem, ao chegar a Quintão, vimos que a prefeitura, se é que tem, parece não estar nem aí para os residentes ou veranistas de Quintão. Era previsto que ficássemos duas semanas, como disse, mas ficamos apenas 3 dias. Vai ficar difícil. Chegamos em um dia, fomos conhecer a cidade no outro e no terceiro fomos embora. Pum! A situação realmente está crítica. Neste meio tempo que ficamos, choveram 2 dias. Isso não é culpa da prefeitura. Chover 2 dias. É a prefeitura que não bota no terceiro dia, a cidade estava alagada. Aí ficamos atentas para ver se passaria algo sobre o fato em algum jornal, mas nada. A beira-mar de Quintão está podre de suja. Ficamos menos de uma hora na beira-mar, pois havia cães, cerca de 5 ou 6, sem donos, rolando na areia. E no mesmo dia eu ouvi vocês falando aí no programa que isso traz doenças às pessoas e até foi criada uma lei para isso. Decidimos então ir embora, quando nos deparamos com um cão defecando na praia. Levantamos e fomos embora na hora, sem falar no mar, que era marrom de tanta sujeira, sem condições para banho. Não, marrom não é Deus, tudo é culpa. Todos os anos veraneamos em Torres. Natureza. Mas como já tínhamos passado as festas de fim de ano por lá e a verba andava meio curta, decidimos então o Quintão Econômico, a convite de uma amiga da minha mãe que tem casa por lá. Sem comparação. De Torres a Quintão, de Torres a Quintão. Olha, normalmente eu vou pra Punta, mas esse ano eu resolvi ir pra Mostardas. Ela continua dizendo aqui que ainda no ônibus de volta pra casa, virei pra minha mãe e disse brincando: mãe, por que que a senhora me odeia? Ela apenas sorriu. Então fica aqui meu apelo para que seja feito algo. Espero que o prefeito ou algum órgão competente faça alguma coisa para melhorar Quintão, pois tenho certeza que não sou a única pessoa que pensa isso. Obrigada, podem ler em qualquer horário, pois escuto todos os programas. Feito! Até mesmo a reprise de ontem, ela botou aqui. Que Evelyn coisa. Grandino, 16 anos. Olha só. Porto Alegre. Evelyn, não é privilégio de Quintão, não, né? Não, é só não, mas Quintão. É que a coisa piora. Quando tu sai do circuitinho ali, mas que tá na vitrine, Tramandaí, Capão ali. É bravo. Cara, é deixa eu te falar do circuitinho Tramandaí Capão. Cara, o circuitinho Tramandaí Capão é uma ilusão, cara. É platô, né? O único lugar que presta, e mesmo assim em determinados redutos, é Xangri-Lá e Atlântida, velho. O resto é tudo podre, é tudo largado verdade. Pelas prefeituras. Ah, nem fala isso. Cara, né? As ruas estão esburacadas pela chuva e os prefeitos não vão lá tapar os buracos. Se tapa os buracos, tapam com areia e brita. Mas assim tu desvaloriza a minha baia. Cara, não, mas o Fetter tá certo, cara. Eu a vida inteira não é brinquedo, na real, não é brinquedo. É que eu acho, cara, assim, ó, as pessoas têm 2 meses no ano isso pra poder se divertir e esquecer um pouco e dos problemas. Pagam imposto o ano inteiro, pagam imposto o ano inteiro. Isso é o mais grave, porque são 10 meses pra fazer melhorias de infraestrutura nas praias. Não, são 10 meses são esses de obras. 10 meses de abandono que deixam as praias como estão, porque ninguém faz investimento por 2 meses na praia. Mas não tem como, cara. O jeito que tá crescendo a cidade. Capão, o jeito que Capão está crescendo, não tem como manter mínimo de... É que há um certo investimento nessas praias que viraram cidade, né? Que essas praias que têm, tipo assim, um ano... um pouco mais movimentado, elas acabam tendo a cobrança também um pouco assim, maior. Assim, ó, deixa eu falar um depoimento do Kifornari, nosso amigo Kifornari. Que mora em Capão. Mora em Capão na Canoa, que passa o ano inteiro lá, cara. Ele, há pouco tempo atrás, antes do verão, ele relatou o total abandono em que se encontra a praia durante todo o ano, cara. É, os caras não querem nem saber nem coleta de lixo direito tem, meu. É isso aí. Sabe? Durante o ano inteiro. Isso que ele tá falando de uma das melhores. Né? De Capão da Canoa, onde ele mora, que é uma cidade, uma das cidades do litoral gaúcho, né? Capão, Tramandaí, Torres. Imagina o quintão, né? Bicho. Pinhal, Capão. A minha dúvida é se o prefeito veraneia em Capão, o prefeito de Capão. Mora, né? Mora em Capão. Mora lá. Mora. É, e aí como o KG falou uma coisa, mas as cidades estão crescendo muito, mas que crescimento é esse, né, cara? É um crescimento que não tem nenhuma condição de não tem nenhuma melhoria para quem vai pra lá. Existem duas praias, né? A praia de dentro de casa, que as pessoas vão pra praia e ficam dentro das suas casas, nem saem dos condomínios, com toda a estrutura de lazer e conforto e tudo mais. E a outra praia, que é a praia suja, da beira da praia mesmo, com areia, com cachorro, com cavalo, com gente porca. Com esgoto sendo lançado, com cocô! Isso aí é outra coisa, né, meu? As pessoas, a maioria das pessoas, me desculpe aqui, cara, mas a maioria das pessoas são mal educadas. É verdade. A maioria a maioria das pessoas joga lixo na praia, come na praia, deixa um pedaço de frango lá, cara. Não, cara, cigarro. Pô, cara, aí vai querer reclamar, sabe, meu? Então tá, começa... Enterra, né, os toquinhos de cigarro, cara. Não, só um pouquinho. A gente só começa a mudar uma coisa quando a gente muda a gente mesmo, né, cara? É só um pouquinho. Então, assim, essa pessoa que reclama, ela tem que cuidar, ver se não tá botando bituca de cigarro lá no chão, né? Pra praia, só um pouquinho. Eu acho que nenhum de nós aqui... Polui a praia, né, cara? O que assusta, faz lá, o que assusta, cara, é que a gente pensa assim, ó... Bah, hoje em dia é inacreditável que uma pessoa com uma boa formação vai abrir um vidro de um carro e atirar um lixo na rua. É. Cara, a gente até hoje... O cara com carro importado, toda hora, jogando lata na cidade, pela rua. Dias, saindo de um drive-thru famoso aí, dentro de um carro bacana, o saquinho da comida, ó. Eu e o Matheus... Sabe qual é o pensamento? Isso é inacreditável. Sabe qual é o pensamento desse cara? Eu tô pagando pra alguém ir lá limpar. É o pensamento desse cara. Imagina na casa dele, no jornal. Qual é a destinação que tu dá pros medicamentos vencidos? Aí uma mulher disse, eu jogo na privada e dou descarga. É que as pessoas não sabem que... Que a privada vai pro rio e o rio tu bebe água depois. Na privada some da frente da pessoa, né, o lixo. Aí tu não fica doente. Esse é o problema das pessoas. Some o lixo da sua frente, elas vão se preocupar pra onde vai parar esse lixo. E fazem isso também, não só com medicamento, mas com óleo de cozinha, por exemplo. Tudo, óleo de cozinha polui, um pouquinho de óleo de cozinha polui o cara que joga o saco por fora da... Tem um outro lance que é muito importante também. Conheci nesse início de verão agora aí em Floripa uns caras de imobiliárias, né? Caras de imobiliárias que alugam imóveis no verão e pra argentinos também. E os caras dizendo que os argentinos, quando vão embora dos imóveis que alugaram, tem que fechar o imóvel, reformar e aí então reabrir de novo. Os caras botam no ralo da pia, velho, resto de comida, papel higiênico no vaso. Fazem de tudo, cara. Não é para botar ali o lance? É diferente lá. De repente tem triturador nas pias, né? Triturador de alimentos. Aí é. Cara, tudo tritura ali. Não sei, cara. Tu falou aí de botar o saquinho pra fora da janela do carro, não é legal. Cara, pra refrescar não, é legal. Não é legal, já botei muito saquinho pra fora. Uau, o Castelhano bota bituca, pra eu boto para dar uma refrescada, cara. Porque eu faço. O que tu bota, Castelhano? O saquinho. Por lado de fora, o saquinho. Porque, cara, quando tu entra na 290 ali, que tu pega o uruguaiano, cara, no mês de dezembro, é um calor. Com aquele calor de fritar ovo, cara, tem que botar o saquinho pro lado fora, né, cara? Não, cara, só pra terminar o assunto, né? Podemos ficar nele. Esses dias eu tava vendo o documentário do nosso querido Renato Borghetti na Estrada, que passou na RBC TV. Né, sensacional a turnê do Borghetti pela Europa e tal, né? E aí, cara, eu comecei a olhar as ruas, assim, meu... Não tem lixo na rua, velho. Não tem lixo. Então é uma questão também de cultural, claro, educacional, né, e tal. Principalmente, né? Principalmente, cara. É, ela tem a melhor combinação, que é a cultural do cara não jogar o lixo. E em caso de jogar lixo, acontece assim, ó, tem punição e principalmente tem uma estrutura para aquele ambiente, digamos um brique da redenção lá, que acontece muito aos domingos, uma feira que tem tudo, eles vendem instrumento musical junto com carne, com peixe, com galinha, é. Ou seja, é um amontoado de coisas, tecido, tudo junto. Fica um troço que é uma lama, assim, ó. Só que em 5 minutos tá chegando uma máquina que limpa aquilo ali, que higieniza o lugar, já deixa pronto pra continuar como praça a partir da tarde. É tudo junto, é, né? É tudo junto. Então, eles colocam tudo naquele local que eles sabem exatamente. Eu vi eles colocando, assim, tipo uns trilhos de lixo. E eu digo, por que que o cara tá organizando daquele jeito o lixo? Porque vem o catador, na mesma hora, retira aquilo ali, já joga a espuma, ou seja, uma combinação de várias coisas. O pouco lixo e quando produzido para ser colocado no lugar certo, né? Já separado o lixo seco do lixo orgânico. Tá bem, queridos. Então tá, deixando uma frasezinha edificante aqui antes. Boa. Sempre é bom. Antes do KG com a sua próxima participação. Seja otimista. Se parecer haver ou se parece haver uma nuvem negra sobre a sua vida, olhe pelo lado bom. Pode ser sinal de que vai chover na sua horta. Legal, hein? Legal tu me dizer isso. Cássio Borges. Obrigado, Cássio. Um abraço. Valeu, vai, Cássio. KG. Marido chega de viagem e a ciumenta mulher pergunta: e o que que significa esse cabelo loiro aí no teu paletó? Hein? Sem vergonha, ordinário, filho de uma égua. Olha, isso aqui significa que você não manda lavar meus ternos desde quando você pintava os seus cabelos. Toma! Fala, Marcola. Assunto sério, Vasco Esperança. Pra doar um ponto, ligue 0800-2011-001. Pra doar 2 pontos, ligue 0800-2011-002. E pra doar 3 pontos, ligue 0800-2011-003. Gente, o torcedor vascaíno precisa ter calma. O Vasco tá apenas passando um século difícil. Um grande abraço ao Roberto Dinamite também, meu amigo, de muitas jornadas. A torcida do Vasco deve estar lembrando tempos melhores, quando o Vasco era vice, né? Agora eu entendi por que ninguém discute sobre o Vasco. As discussões dele são muito pontuais. Vasco preocupado com a quantidade de pontos necessária para escapar do rebaixamento. É mais que zero. Qual é a diferença entre o Vasco e o Titanic? O Titanic afundou. No mar. O Vasco afundou no rio. Na boa, nesse momento é fácil rir do Vasco. Difícil mesmo é parar de rir. Manda um pode ficar tranquilo. É, Magnata. Alô, Magnata. Magnata. Pode ficar tranquilo, os dirigentes do Vasco. Aí assina o L. Pode, cara, tu imagina o que deve estar sendo pra um torcedor do Vasco ver o Flamengo com o Ronaldinho, o Fluminense com um timaço. Campeão brasileiro, atual. Né? Campeão brasileiro indo pra uma Libertadores, né? E o Vasco nessa situação e o Botafogo ainda com o Louco Abreu e Herrera. E o Grêmio com o Júnior Viçosa. E Não, e ontem nós estávamos lembrando daquela final do Mundial entre Vasco e Real Madrid. Foi um jogaço, não sei se vocês lembram. Sim, foi. O Vasco tinha aquele timão. Eu acho que do 2099, foi por aí. Eu acho que 99. E foi 2-1 pro Real Madrid, o Vasco chegou a empatar. Vocês lembram desse jogo? Foi um jogaço. Não, o Vasco lembro. Tinha um timaço, o Antônio Lopes era o delegado. O técnico, né? Marca o cara ali, ó! Marca ali! Puta, um jogaço, cara. Deve ter os gols aí no YouTube. Bons tempos do Vasco. Vamos fazer os classificados e o show do intervalo na sequência. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência são um Voyage modelo Trend, ano 2009, modelo 2010. Sou pretinho, mas não sou básico, sou completaço de fábrica. Tô com 25 mil km e todas as revisões em dia. Se alguém se interessar em me levar para casa, prometo ser muito valente e econômico, pois sou 1.0. Interessados, enviem e-mails para vendovoyage2010@yahoo.com.br. Não disse o preço. Não disse o preço. O golpe vem depois. Vem a segunda agora aqui. Olá, galera do PB, meu nome é Douglas e preciso muito vender minha moto. É uma Honda Pop 100 cilindradas, ano 2007. Baixa quilometragem, documentos OK, sem nenhuma multa, preço R$2.500. Interessado, manda e-mail para vendopop@gmail.com. Manda fotos para quem pedir. Abraço. Vou querer as fotos. Era isso, então, desclassificado. Desclassificado, homem. Fala, Mejinho, tudo bem contigo? Vamos faturar aqui, tudo dão. Jóia. Pra você que gosta de tecnologia e sabe que iPhone, iMac, iPod e iPad são coisas do passado. Ah, do passado? A Unmarketing traz um novo lançamento. Pra quem é preocupado com o meio ambiente, 110% de ecologia. Pô, que bom, minha. É o Aipim. Assim como os outros produtos começam com o Aipim, também tem várias funções. Você pode cozinhar pra comer, se tiver fome. Tem bússola, sem terra. E rega por 3 meses, ele te mostra a direção. Sim. Para cima. E o aipim funciona embaixo da terra, né, Almir? Exatamente. É bom pra casa sujar, também. Não tem problema de sujar. Dá pra usar pra matar barata, inseto. Demais. É ecológico. Pra casca. Você pode usar pra tapar vazamento no encanamento da sua casa. E até pra diversificar até como a vida companheiro, amorosa. Exatamente. Muitos atores da Globo já estão usando. É verdade. O aipim é tendência. O aipim é trend. Trend, né? Trend. Momento, tá, tecnologia, trend, etc. Né? Além de ser um ótimo presente para o seu amigo gaúcho. O importante é não esquecer de tirar do bolso de trás antes de sentar, que pode causar acidente. O e-mail é o estagiário, testou e aprovou o aipim, @ já encomendou 47 unidades.orkut, www.wikipedia.ebay. Eduardo Luan Volkswagen Tuarte da Silva. Valeu, Romir. Falou. Show de intervalo. A gente volta em seguida. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Em seguidinha, vamos voltar com o Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Nazário. Caralho! E Mano Menezes. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. 20 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais para você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E aí, doutor Alceu? É bapamento! Beleza, vamos lá então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Qual é a boa, doutor Alceu? Doutor Peter, o Avaí ganhou, doutor Peter! O Avaí ganhou do Joinville ontem, saiu da lanterna do Catarinense. Grande abraço aos engenheiros do Avaí. Foi 2-1 no estádio Aderbal Ramos da Silva, que é o nome do Refacaba. Exatamente. O Figueirense foi lá e empatou com a Chapecoense em 3-3 no estádio Índio Condá. Jogaço, jogaço. Exatamente. E o Criciúma enfiou 2 no Metropolitano. Macreto. Exatamente, na Libertadores o Grêmio ganhou, doutor Cadê. Olha, doutor Alceu. Que maravilha. 3-1. Quero mandar um grande abraço. Mandar um grande abraço. Pro Vinícius Pacheco. Continue assim, Vinícius Pacheco. Eu lembrei de ti, Vinícius Pacheco. Continua assim, Vinícius Pacheco. Tá muito bom. Cara, não é sem vergonha, cara. Agora eu tô me lembrando que eu disse que ele era bom, cara. Eu falei, o cara meteu 3 buchas no treino, ele quase saiu daqui de arraso. Quê? Não, esse é coisa de colorado. O Vinícius Pacheco que tá chegando agora tem que saber que eu falo tudo isso pra incentivar os jogadores. Pra que me calem. E ontem, na saída do jogo, veio um torcedor do Grêmio e disse, pô, o Porã tava reclamando. Eu disse, cara, assim, ó, o Porã, quando ele começar a pagar só, quando ele se associar e começar a pagar, ele vai ter direito aí a reclamar alguma coisa. Mas por aí enquanto, eu vou reclamar lá no conselho, nada. Aí vão ter que me engolir. Doutor Peter, por outro lado, o Corinthians perdeu. Pô, o Corinthians tô eliminado. Tô eliminado. Tô eliminado. Exatamente, saiu fora o Corinthians. Mas ele tá na linha com o doutor Gordo Ronaldo. Qual é o número? Qual é o número, doutor? É 999. O Gordo Ronaldo tá aqui já. Vamos botar na linha aqui. Alô, Gordo. Deixa eu botar na linha aqui. Fala aí. Alô, Ronaldo. Alô. Pode falar pelo telefone aí, Ronaldo. Nazário? Alô. Ah, tá de ressaca, pelo jeito. Não, na linha aqui tá o Ronaldo Gaúcho. Alô. Alô, quem fala? Ô, Ronaldinho Gaúcho, segura aí só um pouquinho, cara. A gente vai falar com o Nazário antes, tá? Beleza. Segura aí, só um pouquinho. Vai aí, doutor Alceu, bota o Nazário aí. Alô, Gordo. Alô. Alô. Deu problema ontem lá, Gordo. A grama não tava muito legal. A grama não tá legal. Foi meio ruim de jogar. Vocês podem perceber que a minha voz tá até um pouco alterada aqui em função da emoção. O preço estúdio, tá a grama. Da altitude da minha cabeça nesse momento. Tô meio perdidão. Pois é, ainda não só o Gordo. Não vai ser fácil pro resto do ano. Tá inchado, né, Gordo? Tá bem inchado, né? Um abraço, Cagê. Bem inchadinho. O Cagê tá aí, ó, Cagê. Abraço, Gordo. Uma derrota que nós vamos levar pro resto do ano. Nós não jogamos bem. Mas o gramado não ajudou muito a nossa equipe. Queria que o gramado ajudasse agora. E tu chegou a ver a estreia do teu parceiro, o R10? Ouvi falar que o R10. Doutor Peter! São Alô? Tá cortando a ligação. Ô, doutor Ronaldinho Gaúcho, tá na linha. Um abraço pra vocês aí. Não, espera aí, quando o Ronaldinho. Alô, Ronaldinho. Gaúcho, dali. Alô, Gaúcho. Alô. Ô, Ronaldinho, aí, parabéns pela estreia, hein, Ronaldinho. Obrigado, né? A gente conseguiu mostrar que o futebol do Sul é forte ainda. Tu bebeu, Ronaldinho? Alô? Tu bebeu, Ronaldinho? Tu bebeu, Ronaldinho? Tô num lugar aqui, na casa de uma amiga aqui. Do Ronaldinho? Alô? Eu acho que tá. Ronaldinho? Acho que tá em coma já. Foi a melhor. Tá em Ronaldinho. Foi a melhor. Que isso? Melhor participação. Que isso? Nós chamamos o gordo aí, né? Ronaldinho? O gordo tá esperando aí. Que comemoração. E aí, gordo? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi igual. Que loucura, rapaz. Aí, ó, Ronaldinho, Gaúcho, tá me ouvindo? É o Nazário. Olha, desmaiou o Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho desmaiou. É o Nasa que tá falando, alô? Nasa mesmo, como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo? Ô, meu parceiro, como é que tá, querido? Ah, tudo bem, né, pô? É uma pena aí vocês ficarem fora da Libertadores. É, não deu pra nós. Quer dizer, na verdade, deu pra nós. Mas, alô? Aí, vem cá, colega, vai aparecer aqui no Rio pra gente tomar uma gelada junto. Já tô voltando hoje, já. E aí eu vou ficar fora do próximo jogo pelo Paulistão e aí a gente já pode confraternizar. Ô Ronaldo, qual deve ser o drama de um corintiano que vai jogar o War e pega a carta Conquistar a América? Ah, deve ser brabo. Doutor Pepea! Fala, doutor Mano Menezes, da linha 2, doutor. O doutor Mano Menezes, da linha 2. Que beleza. Ô, Ronaldinho Gaúcho, dá uma seguradinha aí. Vamos botar o Mano Menezes na linha aqui também, tá? Eu quero fazer isso, hein, mano? Caiu aqui o Mano Menezes. Hoje tá complicado. É muita estrela, caiu, né, cara? Eu quero falar com o gordo Ronaldo, se o gordo Ronaldo tiver. Libera dois, tá liberado. Ronaldinho Gaúcho, parabéns pela tua estreia ontem, querido, tá? Muito obrigado, hein? Valeu, galera. De verdade, gostei muito. Aí tu bateu três ou quatro faltas ali que deu pra arrepiar e sentir que tu realmente é um cara diferenciado e merece estar num clube como o Flamengo. Eu só quero saber se eu posso voltar pra Porto Alegre pra visitar Vem que eu vou te aguardar. Eu te espero no aeroporto lá, Ronaldo. Vem que nós estamos te esperando aqui. Tem os parceiros da geral que querem falar contigo também. Não. Pode vir. Pode ficar tranquilo, cara. O pessoal aqui é muito amistoso, Gaúcho. Ô, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Cara, vai. Alô, Ronaldinho. É. Cara, não sei o que acontece, mas o Mano Menezes está na linha aqui também. A gente vai trocar uma ideia com ele, já vai meter um força barra aqui para te chamar para a seleção de volta. Alô, Mano Menezes. Boa tarde, Peter. Boa tarde, amigos aí do Pretinho. E a todos os jogadores que também estão na escuta e que estão fora da Libertadores. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Mano. Boa tarde para vocês dois, Ronaldo. Infelizmente aí, Ronaldo vai ter que ver a Libertadores pela TV tomando um suco azedo de Tolima limão, né? É muito engraçado o senhor, né, professor? Muito engraçado o senhor. Tolima limão. Mano, tu viu a estreia do Ronaldinho Gaúcho ontem, mano? Acabei vendo, né, como dever, como técnico, né, consegui um manete gato, né, pra acompanhar aqui no Peru. E... No Peru, sim, ele tá vendo lá sub-20. Sub-1. Exatamente. E foi bastante tocante aquela cena do Léo Moura passando a faixa de capitão para o Ronaldinho. É bonita a cena mesmo. Tá ouvindo aí, Ronaldinho? Eu fico até lisonjeado aí pelo reconhecimento aí, professor. Bacana. Espero que faça aí uma boa apresentações e para ser lembrado, né, por mim e pela comissão técnica e pelos companheiros aqui na seleção. Muito sucesso aí no Flamengo. Obrigado, então a gente vai de pagode aqui com a mulherada. Amor, vem cá, amor. Como é que é? Amor? Vem cá, amor. O que é isso, mano? Tá chamando o Mano Menezes de amor? Não, chamando o Assis. Ele tá em ritmo de pagode. Ele tá chamando o Assis. Ô, Ronaldinho, tu tá numa festa, é isso, irmão? Ronaldinho. eu acho que a balada... É forte a balada, hein? Tá forte. 1-0 em cima do Nova Iguaçu, a balada é forte, hein, cara? Imagina o Fla-Flu. Nossa senhora. Tá bom, vamos dispensar um por um aqui, agradecendo a participação. Obrigado aí, Ronaldinho. Alô? Bom, Ronaldinho já se mandou. Obrigado, querido Mano Menezes. Dá um abraço no Juliano Schiller aí por sempre fazer esse contato contigo com a gente aqui, tá? Tá certo. Um abraço perto aí a todos aí do programa. Obrigado, valeu, abraço pro Ronaldo Nazário. Um abraço pro Ronaldo Nazário, que já deve ter desligado também. Será? Já foi. Alô, Gordo! Já foi. Alô, um abraço pra você. Aê, aí, tô tá não! Valeu! Obrigado! Que desengraçado! Ah, é burro! Gordo safado! Ele é filho da parece o pai do Neto. Parece o Bagre. O Bagre. O pai deve estar junto com o Ronaldo. 12 minutos pras duas. Vamos dar uma rodada. Vai daí, nego velho! A paciente era maravilhosa e o médico tarado. Quando ele tentou avançar, ela fugiu seminua pra casa das visitas. Socorro! Pra socorro casa? Esse médico tarado! Sala de visitas. Ah, tá. A sala de espera. O médico surpreso rapidamente tomou uma atitude perspicaz, abriu a porta e de alto e bom tom disse pra todos os clientes da sala: não acredite nessa mulher! Ela é neurótica! Só porque eu a aconselhei a procurar um psiquiatra, saiu gritando aí, que nem louca! Fazendo esse escândalo, dizendo que eu sou tarado! A seguir bateu a porta, tocou a campainha, chamou a recepcionista e perguntou: seja franca, foi convincente com os clientes, eles acreditaram? Olha, doutor, realmente o senhor falou bem, mas até com bastante energia. Acredito que todos teriam acreditado, mas só o problema foi o detalhe, né? Mas que detalhe? O senhor esqueceu de vestir as calças. Parou, KG. Uma velhinha feia, bem velhinha, bem feinha, entra na delegacia pra dar queixa. Eu vim dar uma queixa, meu filho. Ali lá na porta da igreja tem um homem exibicionista nu, debaixo de uma capa. E quando eu passei, ele abriu a capa, mostrou um instrumento e me disse: vamos fazer um amorzinho, beleza? Eu acho que ele está bêbado ou é maluco. O policial levanta os olhos, vê a mulher, abaixa os olhos novamente e diz: é, a senhora tem razão. E aí, Marco? Hoje à noite vou estar no teatro aquele da Érico Veríssimo ali, na frente. Hoje à noite. Renascer, perto do Renascença tem um outro ali menorzinho. Que vai menor tá rolando, que o Renascença? Menor que o Renascença, do lado ali, no mesmo lugar. Não, tem um. Não, menor. Não. Ah, o Centro Municipal de Cultura. Álvaro Moreira. Álvaro Moreira. Vou estar lá na sala Álvaro hoje, Moreira. Na sala hoje, Álvaro Moreira, ele. Como jurado do show de calores do Eduardo Mendonça. Que grande bruxo. O grande Mendonça. 9 da noite. O que tem as 9, meu? Psiquiatra! Quem quiser aparecer lá, aparece o show de calores aí. Só faz parte da programação do Porto Verão Alegre. Legal, legal, show de bola. E tem ingresso do Porto Verão Alegre.com.br. Muito bom! Legal, né? E aí um casal viu um poço dos desejos. Legal, né, coisa cara? Boa! Aí o homem vai lá, né? Estão passeando, turista, né? Turismo, né, porra? Sim, aí pega sim. Uma moeda e joga a moeda, faz um desejo e joga a moeda. Aí a mulher vai lá, também quero. Mulher, né? Mulher sempre vai na onda. Viajando, né? Sempre turista, né? Sim. Quer tudo, fazer tudo. É uma loucura. Né? Mulher turista, quer fazer tudo. Uma doideira. É, quer tudo que tá lugar. Quer completo, quer a viagem completa. Exatamente. E aí pega a moeda, se inclina assim, só que se inclina demais e cai dentro do poço. Ah. E o homem espantado, bah, funciona. Funciona. Aí esse casal, né? Isso é uma piada. É uma piada. Piada velha do porão. Apoio. Analgésicos Rocha. Você dá pro seu marido e ele dorme. Olha. Essa piada eu quero mandar pro meu querido amigo Rafael Zobaran, que agora é ultramaratonista e vai Zobaran. Fazer a travessia Tramandaí Torres nesse final de semana, cara. Correndo. Vamos. É uma loucura. Vamos começar Bonfim Moinhos de Vento. Pra ver quem resiste. Em breve, Feta de Maurício. Vou fazer a travessia pro Tramandaí em Bena. Boa, boa. Aí Aí, de volta da lua de mel, o camarada encontra o amigo. Pô, e aí, Fernando, como é que tá a vida de casado? Maravilhosa. A Soninha é uma mulher divina, carinhosa. Casou para aparências, né, o Fernando? Sim, sim, casou para aparências. Maravilhosa. A Soninha é uma mulher divina, carinhosa, bem-humorada, um furacão na cama. Maravilhosa. É mesmo, que legal, cara. E na cozinha, como ela se sai? É especialista em três tipos de comida: enlatada, congelada e queimada. Tá maravilhosa, a imitação tá ótima. Tá ótima, eu te adoro. Preconceituosa. Ô, Neila, tu já casou, Neila? Como nunca casei. Nunca casou. Ah, sou solteiro, a mim não interessa essas instituições. Rick Martin. Discutir esse casamento, trabalho, família e propriedade nos anos 70, com passeatas. Ô, Neila, guiadas pela ditadura militar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Neila, que tá muito em voga hoje. Aqui no mundo homoafetivo. Olha. No mundo homoafetivo, que é. Olha, ele aprendeu, viu? Ele aprendeu. Obrigado pelo respeito. Que é a paternidade. Tu quer ser papai também? Ou mamãe? A mim não interessa. Você quer ser mamãe? Martin, Elton John. A Neila quer ser mamãe. A mim não interessa. No papai e mamãe, tu é papai ou é mamãe? Preconceituoso. Você tinha falado piadinha que era. Irônico, irônico. Sacado. O pior tipo de preconceituoso é o irônico. É o irônico, é o que não revela. Desculpa, o né? Seu ímpeto pela prática homossexual, que é o teu caso. O nosso ouvinte vai parar agora as duas aí, deu? Obrigado. Nosso ouvinte Vando. Canseiro. Vando? Canta Vando. Muito. Celos. Não é o Vando, ele bota aqui, não sou o Vando cantor. Vai estar no planeta, né? O Vando vai estar no planeta de novo, é verdade. Primeira mão, né, Cajé? Mas tenho uma proposta para vocês pretinhos, proposta diz o Vando aqui. Proposta do Vando! Se eu contar uma piada e vocês rirem da piada, vocês anunciam o meu blog no Pretinho das 13? Pode ser. Tá, pode vamos ser. Lá então. Desafio aceito, tá? Desafio aceito, ok. Vou cavando. Vai. O Joãozinho tinha um cachorrinho chamado Pra Dentro. Pra Dentro? Um dia o Joãozinho olha e vê que o seu cachorrinho Pra Dentro estava dentro de casa, todo sujo. E então, nervoso, com medo da mãe, o Joãozinho grita para o Pra Dentro. Pra dentro! Pra fora, já! Maurício riu. Mas nem acabou a piada, velho. Aí o cachorrinho desesperado rodopia e explode. Agora eu chorei. Agora acabou? Acabou. Acabou. Ah, que cruel. Pô, isso, que cara. Cruel. Mal. Não acessem o blog dele. A piada muito começa mal, bem, com o cachorro mal. Pra dentro e que pra fora. Ah, o pra dentro pra fora é ótimo. Pra dentro, pra fora, já. Então só fala o www isso, do blog beleza. Dele. Tá, é www, não, é http://, não tem tá, www. Legal. Aí, ó, aí você acessa o nome dele é Engraçadinho. .blog. Aliás, é esse aí, exatamente. Engraçadinho com dois S's. engraçadinho.blogspot.com. Tomara que seja de propósito isso. É o Vando, né? O Vando. Sabe que o Renato, técnico do Grêmio, era amigo do Vando, né? Colecionador de calcinha. Colecionador de calcinha. Hoje teve uma matéria com a filha do Renato no Globo Esporte, cara. E a filha do Renato, sabe o que o Renato fez, cara? Botou uma câmera no quarto da guria. É verdade. Aquelas câmeras, essa aqui. Câmera, essas câmeras aqui, de Renato, é segurança. Segurança, botou uma câmera no quarto da guria pra quê, cara? Ele sabe, ele sabe, né? DNA não nega, né? DNA não nega. Ele sabe que se entra, precisa sair pela janela dos quartos das filhas. Mandar um abraço pro Lele e pra Letícia. Velha! Queriam se casar. Quando? Em novembro. Novembro? Em novembro, teremos. É o casal Lelê, né? É o casal Lelê. Lelê e Letícia. Lelê, Lelê. Lelê. Olha só o que é o amor da noiva do Lelê. Instalou uma. Tá reformando a casa pra. Do Lelê, evidentemente. Não, a casa dos pais dela. Pra receber um cara que tem problema de locomoção, né? O Lelê. Não, o Lelê não tem problema. Tem problema de locomoção. Ele é cadeirante. O Lelê é cadeirante. Não é, cara. E aí pouca gente sabe disso, mas ele tem problema na coluna, hérnia de disco, e ele é cadeirante hoje em dia. Então tá, todas as escadas, ele vão botar, né, rampa, tipo, rampas. Já na piscina, que todo mundo se levantava normalmente da piscina, assim, com as mãos, colocaram ali uma escadinha só para o Lelê. Então ontem estive lá na casa dos dois e foi muito agradável o churrasco. Demais. Com o Lelê, enfim, cadeirante. Ele vai casar. E ele programando pro casamento. Tu nota que já chegou o casamento. Quando a noiva diz assim, Lelê, vai dar os remédios pro cachorro. Ah. E vira pros amigos do Lelê e diz, meu cachorro tá com catarata. E lá vai o Lelê. Dar os remédios. Subindo assim, as meu campas, cachorro, pinga, né? Colírio, não, pinga colírio. Pinga colírio. Mas ninguém leva ele, ele vai no muque. Ele vai no muque, Ele vai ler o cachorro. Vai na roda, na roda. Rodando, é aquela Lelê é uma mão na roda, né, cara? E a trilha sonora, duas, né? Lelê, Lelê. Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê. Lelê. Vai daí então, cumpade. O rapaz da cidade foi morar na roça e arrumou um emprego numa fazenda. Quando ele foi tirar leite da vaca pela primeira vez, voltou depois de uma hora com o balde vazio. E o dono da fazenda perguntou: o que que aconteceu, querido? A vaca não deu nada? Deu sim, senhor. Deu 5 litros e depois deu um coice no balde. Perdeu, Lê. Posso contar mais uma história do casal Lelê? Mais uma do casal Lelê. O casal, o sogro do Lelê e a sogra do Lelê fazem amor todos os dias. Aos 70 anos. Que maravilha. Isso é um segredo do casal feliz, cara. Mas piange. Fazer amor com quem? A tua cara foi sensacional porque tu entregou a bola pra ele. Disse, claro, tranquilo. Entregou com um sorriso, assim, quando ele contou, você. Mas eu acho bonito isso. Mas, cara, não é bonito ficar entregando a intimidade dos casais no ar, cara. Legal, é DNA, verdade. DNA das pessoas. Mas eles fazem amor com quem? Com cachorros. Que isso, Porã? Eles. Desculpa, são amorosos. É um casal apaixonado. Cara. É um casal apaixonado de 70 anos. É lindo isso, é bonito. Cara, agora eu tô achando bonito porque almoçou na casa deles ontem. Há uma semana. É nojento os velhos se beijando. É verdade, aí, cara. Almoçou, tu diz que é nojento os velhos se beijando. As pessoas me dão comida, eu mudo de opinião. Se alguma psicóloga quiser me dar comida, eu troco de opinião sobre o trabalho. Vai lá em casa que eu te dou uma comida, pô. Como diria o Alcimar, gostei. Vai lá, 7:30, tô lá. Era isso, ficamos. Vai dar, cara. Sentimento em casa. Ficamos por aqui com esse pretinho básico. Até aqui viemos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Primeira vez que eu te vejo sem jeito, Pianja. Vou ter que cancelar. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí mais um trote do nosso querido Duda Garbi com o Geizo. É o cabelo no espaguete aqui na Atlântida. Voltamos às 6. Tchau.